momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo do como, não é? Do tipo de fome. Pode ser fome de comida como fome de outra coisa. Então é esse, ainda sou muito verde, ainda sou muito novo para estas coisas. Os fizeram um unplug muito bom, por acaso. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no unplug. 13 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. A vida tem destas coisas. Casais que se separam, famílias com um trajeto complicado, mortes que separam duas vidas unidas. Ponto de Encontro é um programa onde semanalmente abordamos estas questões e tentamos dar um amparo a quem dele mais necessita. Ponto de Encontro, às segundas, às 18h30 da tarde, no Canal 1. É às segundas, às 21h, que o amor acontece no Canal 1. Os sentimentos falam em romantismo no ar. Às segundas, às 21h, com Ricardo Teodoro, no Canal 1. Porque não há presente sem passado, lançamos o repto aos nossos ouvintes para juntos fazermos uma retrospectiva sobre o mundo que nos rodeia. Retrospect, um espaço onde semanalmente falamos da carreira de um artista ou conjunto de artistas segundo múltiplos pontos de vista. Retrospectivemos em Retrospect, todos os domingos pelas 10h30 da manhã com Carlos Bonaparte no Canal 1. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Ouvindo um Presente Antigo. Hoje é sexta-feira, dia 11 de julho de 2014. A edição de hoje tem desde logo uma surpresa, é que a partir de hoje os ouvintes vão poder consultar no nosso site, no nosso arquivo, a lista de todas as músicas que vão passando no nosso programa, no nosso Ouvindo um Presente Antigo. E a edição de hoje vai desde logo começar com os Music Explosions, mas Little Bit of Soul. É como se chama esta música, então, que vai abrir as hostes de mais uma edição do nosso Ouvindo um Presente Antigo. Pete LeClark traz-nos Don't Sleep in the Sun, in the Subway, melhor dizendo, peço desculpa, Don't Sleep in the Subway, esta música da cantora Pete LeClark, e também a música Il Gioco dell'Amore, é da cantora Catarina Caselli. São três músicas que nós vamos aqui ouvir nesta edição do nosso Ouvindo do Presente Antigo, que tem como primordial objetivo trazer-lhe, enfim, música calma, ou nem tanto. O que interessa mesmo é que nós aqui não vamos trazer momentos nostálgicos. Cada um os reviverá se e como quiser. Nós vamos apenas trazer as músicas e dar a conhecer-vos, quiçá, muitas novidades de há 40 anos atrás, ou mais, porque anos 60 também contam, e nós hoje aqui ainda vamos voltar à década de 1940, mais especificamente, vamos passear por 1942 e 1945 daqui a pouco, mas para já é tempo de 1967, na altura os Music Explosion cantavam, e como cantavam, este Little Bit of Soul, que vamos ouvir a partir de agora, na abertura deste nosso Ouvindo um Presente Antigo. Bom dia!

E já cá estamos a retorno depois destes três temas. Vamos agora seguir com K-Kisser e Trudy and Harry. Aliás, Harry B. A música chama-se Who All Don't Love You. A música então que vamos aqui ouvir já de seguida nesta edição do nosso Ouvindo um Presente Antigo. Comigo, Carlos Bonaparte. Por aí também Jimmy Dorsey e Bob Allen. Com a música Tangerine. Esta música vai também ouvir-se nesta edição do nosso programa. E por fim, no término de mais uma sequência, Don't Fence Me In. A música então de Cat Smith. São as próximas três desta nossa edição de Ouvindo um Presente Antigo para 11 de julho de 2014. Vamos à música. Who wouldn't love you? Who wouldn't care? You're so enchanting, people must stare. You're the dream that dreamers want to dream about. You're the breath of spring that lovers gad about or mad about. Who wouldn't love you? Who wouldn't buy the west side of heaven if you just winked your eye? You're the answer to my every prayer, darling. Who wouldn't love you? Who wouldn't care? You're the dream that dreamers want to dream about. You're the breath of spring that lovers gad about or mad about. Who wouldn't love you? Who wouldn't buy the west side of heaven if you wink your eye? You're the answer to my every prayer, my darling. Who wouldn't love you and who wouldn't care? Love you, who wouldn't care? You're so enchanting, people must stare. You're the answer to my every prayer, darling. Who wouldn't love you? Who wouldn't care? Tangerine, when

me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon until I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Don't fence me in. Don't fence me in. Eu há pouco não disse, foi falha minha, peço desculpa, mas sim, esta música, ela com efeito é um tema, é uma música, aliás, todas estas músicas são bastante mais antigas. 1942, as duas primeiras, e a última da Cat Smith de 1945. Há pouco ia dizer isto e esqueci-me. Bom, músicas antigas, tinham menos tempo, portanto poderíamos ser aqui mais, mas hoje a edição vai ser um bocadinho mais pequena. Vou-vos trazer apenas mais 3 temas para o término desta edição do Ouvindo o Presente Antigo. Já sabe que pode consultar no nosso site, no nosso arquivo, todas as músicas que a partir desta edição, a número 2, passam no nosso Ouvindo um Presente Antigo. Vamos fechar com Let Me Be Your Teddy Bear. É como se chama esta música, claro, com muita animação e bem ao estilo do cantor Elvis Presley, 1957. Logo depois, Love Letters in the Sand, música então do Pat Boone. Vamos fechar esta edição com os Four Seasons e a música Candy Girl. Aliás, vamos fechar. Não vamos fechar nada. Onde é que eu já ia? É que isto não são. Eu não sei o que é que se passou aqui com a minha cabeça, porque isto não são. Isto nós estávamos na terceira sequência, não na quarta. Está bem. Bom, Elvis Presley, Let Me Be Your Teddy Bear. Pat Boone com Love Letters in the. Aliás, Love Letters in the Sand. E Candy Girl dos Four Seasons. Exatamente, assim está correto. Mas sim, aquelas músicas que há pouco vos disse são efetivamente da década de 1940 e estas, na altura em que vos disse, a de Elvis Presley de 1957, tal como a do Pat Boone, dos Four Seasons, é mais recente, já é da década de 60. Enfim, vamos ouvir e vamos fechar o nosso programa na década de 1980. Estarão preparados vocês? Se não estão, têm tempo ainda para se preparar para essa mesma. Para essa mesma. Para esses mesmos ritmos que caracterizam aquela década de 80. Pois bem, e pode ser que não conheça, embora nesse caso já seja difícil porque é mais recente e as músicas fizeram mesmo muito sucesso, mas até pode ser que o ouvinte não conheça algumas das músicas que vão tocar daqui a pouco, ou quem sabe até já conheceu músicas que parecem ser novidade, e naquela altura também o eram, mas quando foram lançadas, depois já de dizer. Estou agora a ser para si algumas com mais de 60 anos, alguns de vós, para não dizer todos, e se calhar mesmo até a maior parte ainda nem eram nascidos quando essas músicas foram lançadas. As coisas que ainda têm. Vamos à música, ouvintes. Este é o nosso Ouvindo um Presente Antigo. Bom dia. Baby, let me be your loving teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Let me be, oh, let him be your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. But I just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be, oh, let him be your teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Let me be, oh, let him be your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. Just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let him be. Oh, Teddy Bear. Oh, let me be. Oh, let him be your teddy bear. I just wanna be your teddy bear. Antena Web, Canal 1. On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. How you laughed when I cried each time saw the time take our love letters from the sand. You made a vow that you would ever be true, but somehow Four Seasons, Candy Girl. Vamos seguindo com Faith, agora a música de George Michael. Logo depois a música Need You Tonight, dos In Excess. E fechamos com George Harrison, Got My Mind Set On You. Uma música que fez muito sucesso e que nós temos ter aqui a oportunidade de recordar no nosso Ouvindo um Presente Antigo. Não com o objetivo propriamente de recordar, mas mais de desfrutar daquelas sonoridades. E assim chegamos ao final de mais um Ouvindo um Presente Antigo. Já sabem então que podem consultar a lista das músicas desta e de edições futuras e, por consequência, naquela altura já serão recordações ou, enfim, poderá acompanhar o que vai acontecendo neste programa. Ouvindo, fique bem, tenha então um bom dia na companhia do Canal 1. Hoje não há de par em par, mas sim a Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Fique bem, ouvinte, um bom dia para si e até... isso. Até à próxima segunda-feira, às 10. Até lá. Let you know you're one of my kind. It's gonna take money.